Aeronaves na escuta da frequência 121.9. Aeronaves na escuta da frequência 121.9. Aeronave bloqueia a frequência 121.9. Cheque de frequência. Tá travado. Corrigindo, 1015, altímetro 10 no 5. Tempos autorizados, pistão no 0, vento 120 com 12. 1015, confirma, a pista tá seca? O robô à direita. Estimativa, pista seca, porém se inicia uma chuva agora leve sobre o campo, ok? Ah, maravilha, obrigado. O azul 4208 aos 33 decola, chama o controle em 109.35. E feliz Dias Internacional das Mulheres para todas as mulheres que se encontram nessa aeronave, caso contrário, tripulação, as mães. 1935 controle, 4208, muito obrigado, da mesma forma aí a vocês. A passarela se aproximando, ponto espera dando zero pronto. Afirmativo, 22 dos 3 passarelos, por gentileza mantenham o ponto de espera. Já temos um Airbus da Channel Avianca com pouso autorizado na pista no zero. Tá visual com o mesmo, agora na curtíssima dando zero. Afirma, estamos mantendo visual da Avianca na final. Afirmativo, após a passagem do tráfego, ali mantém capsulão no zero, passarelo 22 dos 3. Após a passagem da Avianca, ali mantém pista no zero. 200 para mínima aí. 4208, vigilância PUCA, sob o nível 370. 370 na PUCA, 4208. Afirmativo, já se encontra pronto? Proa Sul, 120 com 13 é o vento, reposto fora do solo, Guardião 07. Decolagem da presente com Proa Sul. Padrão 02, composto. Com 217, está visual com anódromo? Negativo. Copiado, reporte então no localizador e ou visual. Ciente. Ah, para o trip, o Webjet informa que a torre acaba de formar chuva leve sobre o aeródromo. Ciente, recorde 2000. Trip, ciente. Recorde 2000 a 2000 pés, aguarde reporte estabilizado na lente. 2000, chamada estabilizado, recorde 2000. Passareiro 2223, tem livre decolagem, pista 10, vento 130, 130 graus, 11 nós. Livre de decolagem 2223, pista 10. Muito bom dia, trip 5217. Trip 5217, quanto na aproximação, já embaixo travado? Afirmo, nesse momento. Afirmativo. Quanto na aproximação, aguarda a pista livre, informa o tráfego, helicóptero, Eco Charlie 35 à sua direita, vai prosseguir via linha do litoral, setor sul, não vai interferir com a sua aproximação. Ciente, 5217. Fora do solo aos 36, prossegue via linha do litoral, 500 pés, chama o controle, 119.35, bom voo. 119.35, grato. Foi 26, complete aproximação, grato pela colaboração, 2.18.6. 8.6, bom dia. Passarei 2223, decolado aos 37, 109.35, controle, bom voo. 9.35, grato, bom dia. Trip 512 no 7, já avisou algum campo? Nesse momento, a 1.600 pés. 1.600 pés, ciente, livre pouso, pistão no 0, vento 1.40 graus, 11 nós. Ciente, trip. Controle Salvador, é o Guardião 07. Padrão 07, copiado, prossegue para Ondina, reporte final pouso. Contra visual com pouso, Guardião 07. Controle de Salvador, muito bom dia, 2226 a passarela decolado, cruzo 2000, perfil da árvore, em ascensão 260. Passarela 2223, vigilância 260, perfil da saída a bordo. Ok, perfil da saída a bordo 260. Muito bom dia, Webjet 582.000 na final, baixar travado. Meia, conto na aproximação, o número 2, o último entrou no 0 no 5, reporte baixar travado, visual com campo. Baixou, travou, vai informar visual, 582.000. Visual com campo 5826. É o número 2 na aproximação. A TR da tribo precede, acaba de cruzar a cabeceira 1-0. Chuva moderada sobre o campo, pista parcialmente molhada. 5826. Informação web, a chuva é mais do setor Whisky da final da 10 e a sua direita, o setor sudeste. Assim que cruzar o eixo aqui da pista auxiliar, já fica tudo normalizado. É, o visual tá bonito aqui, chuva com sol. Finalíssima nos mínimos 280 pés, a chuva fecha de uma maneira legal. Informa o trip. Gente, o trip 5217, seu solo aos 40, livre à direita, agilizando a medida do possível e confirme novamente a informação. Nos mínimos, 280 pés ali, a chuva fecha muito, muito. Muito obrigado pela informação. O Webjet copiou a informação do colega que acabou de pousar? Copiou, senhor. Obrigado. Trip estima o solo agora 1121, no decimal 9. 219, 5826, tráfego avistado, livre pouso, pistão 0, 140 com 08. A livre pouso. Solta de 5217. Torre Janela 6211, ponto espécie está pronto. Firmativo 6211, aguarde. Tá visual com o bang da Webjet? Gente, após a passagem do tráfego ali, mantém cabeceira no 06211 da Oxené. Após a passagem do tráfego ali, mantém 06211. Prossiga. Temos várias chamadas no solo sem sucesso. 121 no decimal 9. Na pia. É de momento. No 7, por gentileza, faça uma nova chamada em 121 no decimal 9. Parei. 121 no 7. 5217, táxi em frente, mantenha a posição antes da Juliette, 5217. Juliette, 5217. 5826 da Webjet, no solo aos 42, direito, 1219. Direito, 129, 526. Solo Salvador, bom dia, Web 5826, livrando sua escuta. Web 5826, bom dia, táxi em frente, Alfa, manterá a posição antes da Juliette, 5826. Alfa, antes da Juliette, 26. Meia 211 da Oceania, tem livre decolagem, pista 10, o vento 130 graus com 08 nós. Decolagem 10, 6211. Trip 5345, após a rolagem do Airbus da Avianca, ali mantém cabeceira 10. Ali mantém 10, 5345. Informação Kilo, aguarde cópia 6225. O Salvador Oceaner 6225, informação Kilo. 6225, informação Kilo, aguarde cópia para Brasília 6225. Guardando, teria saída prevista. Para Brasília vai ser Arbor, transição Elefa. Não confirmando, seu destino é Brasília, né? É Arbor com transição Elefa, o 6225. Gente, poderia confirmar Ardo com transição Elefa? Aguarde só um instante, eu vou confirmar a sua rota. Vou confirmar a sua rota junto ao centro, só um instante. Se vou pelo Zulu 17S, mas aparentemente pareceu uma rota diferente. Só um instantinho. Afirmativo, a gente tem Puída, Peruísque 10 até Formosa. Ah, Puído, a Peruísque 10 até Formosa. Só um instante então, vai ser outra saída. O gol 1923 está com 123 a bordo, 3 horas e 30 alternando caminhão para o táxi. 252223, grato. Controle, bom dia, Chanel 62 no 1, passa 1900 no Adael. 923. 360 da EL 6362 no 1. Pedido para autorização. Gente, em 30 segundos eu já vou fornecer a sua autorização. Obrigado. O 35217, observe a saída do 37800, após o ingresso na Juliette, prossiga remota 1-3. Gente, após remota 1-3, 35217. Webjet 5826, observando o trip à frente, após ingresso via Juliette, portão 04, 5826. Juliette, portão 04, 5826. Livre decolagem, pista 10, o vento 140 graus, com 12 nós. Livre decolagem 10, 5345. Prossiga com desvio, após desvio, prode. Aguarde coordenação. Guardando coordenação, mantendo a prova 2-0-6-2-9. Salvador, é o gol 1923. 23 pronto? Tá pronto. A Lima tem cabeceira 10. Ali mantém, cabeceira 10, gol no 923. Pessoal, gol no 435, tem alguma prisão? Vou para o pushback, para o 435. Coordene aí que vai passar o trip a cauda. Está passando o momento. Efetue o pushback, informe táxi no 435. Passar a táxi, agora no 435. Trip 5345, passando 2000, perfil da El. Trip 345, vigilância. Subal 360, saída da El. 330, na pela da El, 35345. 6211, pro de Leda, pode ter vivo. Pode ter Leda, 6219. Leda, depois posição Eudes. Frequência do controle 11935, a torre 118, meia dúzia. Seu transponder 5430, TAN 3663. Guarulhos 340, Pesulo 44, decola da 10, curva direita, da El Leda, após eu 1935, é o controle 5430, transporta 3663. Informe para o puxa acionamento 3663. Puxa NR 6225, pronto para compra. Pronto, compra, puxa NR 6225. Para Brasília, nível 320. Na Pesulu 10, decola da 10 com curva esquerda, saída Momo, depois Cogbo. E posteriormente voa direto Nizza. Frequência do controle 11935, a torre 118, meia dúzia. Seu transponder 5437, Ocean Air 6225. Ciente, Ocean Air 6225, autorizado Brasília, nível 320, via Pesulu 10. Decola saída Momo, depois voa Cotsu. Aí, pós-cortes, voa direto Nizza, o Oxana 6225, transporte 5437, 10935, controle 126, a torre. É Cogbo, é Kilo, Oscar, Golf. Kilo, Oscar, Golf, Bravo e Uniforme, ok? Momo, Cogbo, depois direto Nizza, November, Índia, Delta, Sierra, Alfa. Ciente, Cogbo, Kilo, Oscar, Golf e Bravo Uniforme, após Nizza, o 6225. Forma pronto para push. Pois sim. Salvador, TAM 3304, nível 360, Brasília. 3304 para Brasília, aguarde cópia, só um instante. Aguarde. Gente, deve estar na base da de Aratu? Grau negativo, estou na aeroporto, duas milhas afastado do aeródromo, estou estacionado. É o Robson 44, que se encontra na pousada, a 2 milhas do campo, no aeroporto, é isso? É, no hangar, exatamente, vai ser o hangar da Inrimar, tá? É uma F-50. Afirmativo, um esquilo. Sente, reporte para o solo, Ian, que é Oscar, Oscar. Para o solo, Oscar. 9-18-6, o gol 1-4-5. Controle Salvador, gol 923. 0 Pesulu 7. É o gol 923, na saída Arbor. Gol no 923, contato radar na decolagem, submantém o nível 360, saída Arbor. Ascensão 360 na saída Arbor, gol 923. Estabilizou 4298. 4298, complete aproximação, torre 98, decimal 6. 76. Zé Formosa em Brasília, 6225, obrigado. Nada. Desvio, João e eu, diz, submantém o nível 360 restrito pelo centro. Gente, após desvio, vai voar eu, diz, e manter o 360, 5345. Feliz Dia das Mulheres para a senhora. Grata. Azul 4298, final baixar travado. Reporte com visual com campo, altímetro no 05, azul 4298. Reportará. O Yankee Oscar fica na escuta. Chalé 6211, submantém o nível 360, chame centro Recife na 25 decimal 1, alterna na 33 decimal 25. Subindo 360, Recife na 251, alterna 3325, tá com bom dia. Bom dia. Cláudica na escuta. 3-2-3, vai necessitar um desviozinho à direita para evitar formação. Aproximadamente na 15ª milha, curva esquerda para interceptar a radial. Gente, após desvios, voe elefa, 1-9-2-3. Após desvios, por de elefa, gol 1-9-2-3. Isso aí. Bom dia, Luana 435, pode entrar da 1-0. 345, submantém o nível 360 restrito, chame centro Recife na 25 decimal 1, alterna na 33 decimal 25. Gente, 360 restrito, 251-3325, centro 5345. Controle Salvador, Guardião 02. Prossegui, Guardião 02. Decolou aqui do HGE, no centro da cidade, já 110, escuta permanente, tá? Retornando para o local do acidente sofrido. Vai chamar para pouso. Ciente, chama para pouso. 17, Apino. Pista 10, curva direita, saída água, elefa, ofito. Controle 1-9-35, torre 1-8-6, transponder 5442. Confirmando sua saída. Saída Arbor, Alfa Romeo, Bravo, Oscar Romeo, então 3304. Autorizado 360, apesulou 97, saída Arbor, 5442, transponder 7935, está 3304. Afirmativo, é corte na curta final pista 17, ok? Para o cruzamento. Curta 17 em Famaral e Yankee Alfa, já iniciou a decolagem. Correto. Papapá, Mike Leste Romeu, mantendo o voo pairado no Cião. Copiado, a escuta permanente. A escuta, Romeu. Um minuto para cruzamento da pista 1-0, Yankee Alfa. Afirmativo, vai cruzar a cabeceira 17, vai prosseguir na vertical do eixo da pista 17, ok? Assim que estiver na vertical da 17, já vi teu visual com o helicóptero, dá presente a pro e o farol do Tapuã, o hotel não fica bem próximo, não é isso? Positivo, se autorizado, já vai a proa direto aqui da presente, autoriza? Afirmativo, dá presente direto ao hotel. Direto, Oscar. 04298 é o 54121-9 agora. 219. O 1435 tem livre decolagem de pistão 0, 140 com 10. Livre decolagem da 1045. O Ian aqui, as torre voltando? Na sua torre. Por gentileza, só para entrar em contato com o pessoal da RMA, porque o hangar fica bem embaixo da final da 17, ok? Para toda vez os helicópteros chamarem a gente antes de iniciar a decolagem para evitar um susto aí em vocês mesmos. Ah, positivo, isso nós estamos fazendo. Estamos toda a decolagem, está acionando direto à torre. Não estou chamando o solo, só direto à torre. Gente, e fazendo o plano via SLS, não é isso? Positivo, senhor, está fazendo todos os planos. Gente, grato, Ian, que é próxima. Por gentileza, já está verificado o outro, né? Tem um outro agora para as 9 horas. Para Conceição do Jacuípe, tá? Já está ok aí, né? Eu vou checar aqui com o pessoal do solo. Por gentileza. Reporte 30 segundos para pouso no Hotel Del Rio. Já estou avisando o local de pouso.